E aí? Opa! Opa! Opa! Alô! Mo, tá na área, Mo? Tô. Alô, alô? Tô, eu acho que já tá gravando aqui, velho, eu acho. É, eu vou botar essa porra pra gravar também, mas eu quero que mais alguém grave, porque se der merda, a gente não perde. É, o Mo tá falou pra gravar, não é isso, Mo? Ah, é, tô tentando, cara, tô mandando um pau pro programa aqui. Porra, Robin, você não sabe mexer em porra nenhuma. Aí o Cris tá na área, hein? Oh, gente, opa. E aí, gente, beleza, cara? Caralho, tô achando que eu sou travesti. Foda. Boa noite, pessoal. E aí, beleza, cara? Chupa, Rosinha, tá gravando, né? Puta, chupa, Rosinha! Chupa, chupa, Rosinha! Não fale isso não, que ele vai chupar de verdade, porra. É. Chupa uma buceta, Rosinha. É, chupa uma buceta. Cara, ele vai ficar puto que a gente não chamou ele, cara. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. E no programa de hoje, nós temos um assunto muito feliz, muito natalino. Mas antes de falar sobre isso, vou apresentar o pessoal da mesa aqui. Eu sou o Joker, o palhaço. Temos aqui na mesa também o Sr. Mou. Oi, estou aqui na mesa, mais natalina do Brasil. Tem também o Sr. Inferno Infame. Feliz ao caralho, odeio Natal. E um convidado que eu falei que ia tomar o lugar do Sorg, ninguém falou, ninguém botou fé, ó. Tá aí de novo, o Sr. Nexus. Opa, ele deu. E pra completar a mesa, um novo convidado, que eu não sei porquê, mas todo convidado que vem acaba ficando, né? Que é o Sr. Creed. Tudo bem, Sr. Creed? É, Creed! É pra ele explodir. Hétero, machão, estimador. Tudo. Pessoal, boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, enfim. Alterofilista. Pegador de mulher. Comilão. Cara, só acabar de vender essa merda, cala a boca. E no podcast de hoje, como já estamos em ritmo natalino, né? O tema não podia ser outro, a não ser falar de Natal, né? O tema aí foi recomendado pelo Sr. Inferno, que porra, para de mexer nessa merda, Inferno! Sou não, cara. Olha, eu não sou. Nem eu. Não, sou eu, tá piscando aqui a sua foto. E a tua foto. Tá piscando, cara? Um achaque de pano. Para de fazer terra com o microfone. Tá piscando, cara. Cara, vai ficar foda a edição. Ainda bem que ele é maleável. Ô, louco! Ele é de ferro ou é de borracha? Era aí, meu. Convenhamos, né, Mo? O melhor é o de borracha, né? Como é que é? É lavável e nem ferrugem. Frase solta. Como é que o Mo falou? Não, o meu é aquele que você colocava acessório. Um viado, né, cara? Eu tenho que pegar o port desse último podcast e colocar de novo nesse, cara. Vamos começar o podcast. Então, só que eu vou começar aqui. Quem sugeriu fui eu, tá? Não foi inferno o animal. Só pra começar. Ah, mudou a minha vida agora. Porque agora eu não vou dormir com porque quem foi. É que eu queria te interromper. Ele tá pensando que eu que mandei a cartinha, viu? Fátima me respondeu na abril, tá? Ah, continua aí. Fátima não sabe nem que ele é um desenho, tipo, um quadrinho. Diferente do Homem Animal. Mas foda-se, esse não é o tema do podcast. Eu vou começar então. Então, já que o Mo falou, não fui eu que dei a ideia, porque o meu eu colocava acessório. Eu vou começar por ele. Ô Mo, pra você, o Natal tem um significado ou é só mais um feriado pra você poder ficar em casa e o pessoal não ir trabalhar? É um feriado pra poder ficar em casa e pra ganhar presente, cara. Não tem festa na sua casa, não? Você não tem família? Não tenho família. Ele é judeu. Eu faço o Hanukkah, é. Não, cara, tem lógico, né, cara? Tem uma festa de família e tal, na minha tia, a gente se reúne e tal, toda aparentada lá, faz um churrasco, né, como todo bom gaúcho, mas... E uma rota também, como todo bom gaúcho. Sim, e tudo, faz de tudo. Mas sei lá, cara, pra mim é mais um feriado mesmo, pra poder descansar e isso daí, ganhar presente, que é bom. Você não acha que, tipo, é bacana porque reúne a família, assim? É só mais um dia pra poder reunir a família. A família só se reúne em Natal e quando alguém morre. Não, cara, a gente se reúne bastante até, não é só no Natal, não. É que, cara, Natal tem algumas coisas que eu não gosto, cara, assim... Não sei se a gente já pode falar agora, já, ou se... Pode, vai, manda, depois a gente muda. Cara, Natal, assim, tem muita coisa boa, né, cara? Lógico, tipo, isso daí de reunir a família, ganhar presente, comprar presente também é legal, melhor dar do que receber, mas... boiola. Mas, uma coisa que eu não gosto, cara, de Natal, é a porcaria de amigos secretos, cara. Seja na escola, seja no trabalho, seja onde for, já chega na família. Mas, assim, um lugar que tu não quer, assim, tipo, sei lá, por exemplo, na escola, por exemplo. Ou na faculdade, sei lá, quando tem amigos secretos. Tu não conhece todo mundo, cara. Tu não te dá bem com todo mundo e tu não conversa com todo mundo. Tu conversa ali com o teu grupinho e... Ainda mais que tu é um nerd, né, cara? Tu tem poucos amigos ali. E aí tu tira aquela pessoa que tu não conhece, coisa assim. Eu acho que amigo secreto é a pior coisa do Natal, cara. E você gosta de amigo secreto, Nexus? Ah, eu não gosto nem de Natal. Ah, mas, confesso que você gosta do troca-troca que tem no amigo secreto. Mas isso ele faz todo ano. É, isso aí não precisa do Natal, porra. Não precisa do Natal pra isso. É só ele botar a camisa da Druna. É. Oh, caralho, maldito dia. Nesse Natal aí, Nexus, porra. É que amigo secreto sempre você se fode, né? Que você compra um presente legal e alguém compra meia pra você, né? Eu nunca vou esquecer, cara. Eu tava na terceira ou quarta série, beleza? Aí, beleza, fim de ano, amigo secreto, tranquilo. Tirei um gurizinho lá, comprei um bonequinho do Batman pra ele, mó legal, que esse bonequinho, tempo que o 99 tinha presente bom, né, cara? Que era coisa que durava, né? Aí, beleza, dei pra ele o bonequinho, muito foda. E aí chegou na vez de eu ganhar meu presente. O cara me deu uma porcaria de lápis, conjunto de lápis e caneta, cara. Isso não é presente pra se dar, cara. Tu tá louco pra ganhar brinquedo, tu quer ganhar brinquedos, não quer ganhar material escolar. É uma regra de ouro, criança tem que dar presente. Essa conversa de ficar dando material escolar, roupa, ela olha assim, joga no chão e vai embora. E nem fala, nem criança, olha essa cara, tu tem que dar brinquedo. Criança tem que dar brinquedo. Não tem cara, que dar roupa. E de preferência, que ela quebra rapidinho e você não... Um de cada vez, porra! Calem a boca! Calem a boca! Fala, Cris. Eu sou convidado por prioridade, caralho. É, vocês são maducados pra caralho, convidado pra primeiro. Porra. Isso ele conserta com a mágica da edição. É, todo mundo falando ao mesmo tempo, não adianta, né? Aí depois, não, vai ser difícil gravar com cada um com seu áudio. A maior ideia de jegue que tu teve, vai, Creed, fala. Eu não falei o que tu vai fazer, não falei que a gente tem que fazer. Cala a boca, cala a boca, Creed, fala aí, Creed. Uma briga de casal. Eu que não participo de muito podcast, sei que cada um tem que respeitar o outro, caralho, é foda, viu? A gente Mas aqui é isso mesmo. Cala a boca. Esse meio de vocês é fazer hipnose brutal porque vocês não sabem. Desculpa aí, tá? Olha meus cursos lá e aprenda. Ah, pode deixar. Ô, Pidge, muito obrigado pela sua participação. Igual, tava falando que é igual o filho, filho da puta, aniversário da mãe, comprar panela pra coitado. Então, eu pra minha mãe, porra. Não, se o fogão dela tiver capenga, tudo bem, porra. Mas não precisa ser aniversário dela pra dar um fogão, né, cara? Ela tinha um forno não funcionava. E o outro, quando ia cozinhar alguma coisa, ficava uma hora cozinhando e não cozinhava. Era uma coisa absurda, velho. Não, fala pra meu irmão, cara. Meu irmão era nesse cara. Aí, tipo, logo que ele entrou, né, tem que estar na quarentena. Ficou 45 dias fora de casa. Aí ele voltou, era perto do dia das mães. Aí chegou pra minha mãe: mãe, tem um presente pra senhora. Quando eu saí do quartel, eu já trouxe rapidinho. Aí quando minha mãe foi abrir, era um saco de roupa suja. Toda a farda dele aqui pra quarentena, né? Sacanagem. Mas voltando ao Natal, ô Creed, você costuma fazer amigo secreto com o pessoal da empresa, alguma coisa assim, do serviço? Eu fazia muito na escola essas coisas, assim, mas era aquela coisa, já estipulava um valor, né? Ó, pessoal, vai ser, sei lá, mínimo R$30, mínimo R$50. Caralho. Exemplo, entendeu? Não, é um exemplo. Ah, bom. É pra evitar, assim, esse cara de rica. É? Que escola é essa, né? Não, cara, é um exemplo. Sim, a gente entendeu, Fid. A gente não é tão burro. Só parece. É que ele é rico, pô, ele é rico. Eu não vou acabar preso, sabe? Porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu que dá exemplo. É bem isso em vida de, né, de ter surpresa desagradável, eu acho que você vai abrir muito mente, né? E tem, sempre tem aquele filho da puta que fala assim: olha, é simples, mas é de coração, tá? Eu acho que isso é a pior coisa que você pode falar pra você. Já é sempre desgraça, né? Porra, isso tem merda aqui. Se falou isso, tem merda nesse canto embalado. Fala mais perto do microfone aí, Creed. Tá, parece que tá no banheiro. Mas eu sou no banheiro, eu tô queijando agora. Tá bom. Ah, bom. Tá explicado. Agora tudo faz sentido. É. Não puxa esse carga não, tá? Tô me abrindo do WhatsApp. Senão o microfone vai embora, né? Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Não, mas esse negócio de amigo secreto, cara, eu acho legal, eu acho bacana. Mas... acho que seria bem mais legal. Tudo bem, vai estipular um valor? Estipula um valor, vai. Mas que cada um dê um presente que o outro não tá pedindo, saca? Como assim, cara? Não, tipo, assim, parece assim, lá na empresa, por exemplo, a gente tá fazendo um amigo secreto, né? Então, vai ser R$30, tá bom. Aí vão passando uma lista e as pessoas vão escrevendo o que elas querem de ganhar. É, cara, isso aí é outra palhaçada. Pô, é amigo secreto, tipo... É uma surpresa, tu não pode escolher o que que tu vai ganhar, cara. Foi idiota. Por isso que amigo secreto é idiota, cara. Desculpa que eu te interrompi. É, pois é, né, cara? O legal é deve ter aquela surpresa, né? Você lembra, sabe o quê? Vocês viram aquele episódio do The Office que o cara compra um iPod? Todo mundo só podia dar presente barato. Também não, o Michael Scott vai, que é da onde bonzão, e compra um... Ele compra um iPod, cara. E ganha uma luva. Ele fica puto. Aí fala assim, então vamos fazer uma brincadeira, cada um troca um presente com o outro, sabe? Pra ele tentar pegar o iPod de volta. Ele fica puto, ele, porra, do iPod, ele me dá uma luva. Que merda! E o pior que a luva foi a mulher que fez ainda, cara. Pô, sacanagem, coisa. Pô, é aquela que tem em casa, aquela que chama merda, né, cara? Ô, Joca, me pergunta, porra, me perguntou do Natal. É, então, o... Que bonitinho. Ah, me pergunta do Natal, tô me perguntando. Ah, fala aí, vai. Eu quero brincar também, vai. Então, vamos lá. Só espontâneo. Espontâneo, hein, espontâneo. Ô, Inferno, e você? Você gosta do Natal? Não. Eu queria que eu tivesse pergunta, você falar não. Então deixa eu dar uma resposta mais elaborada. Isso, desenvolva. Não, eu não gosto. Não, não, mano. É o seguinte, desde criança eu nunca fui muito ligado no Natal, porque é festa de família e minha família é muito grande, eu não gostava. Sabe, aquele monte de gente, aqueles primos que, porra, só via no Natal, o cara vinha bêbado, me dava abraço. Eu falei, ah, essa daqui, filho da puta. Aquela prima gostosa, eu não podia nem chegar em cima, porque prima, sabe, aqueles tios chatos. Cara, que... minha cabeça, porra, que tio, aí, como é que foi na escola? Tirei dei tudo. Ah, filho da puta. Eu odiava Natal. Os presentes eram uma merda. Minha família era, minha mãe e meu pai eram pobres, né? Os presentes eram sempre uma merda. Então, a única coisa legal do Natal... era... Cris, não vai rir não. Comer peru. E... Olha o delay. E só. Aí, porra... Só que agora, né? Agora eu sou um senhor respeitado, pai de família. Tô rica. Não, pai de família pobre. Até tem que fazer festa pras crianças, porra. É, molecada gosta, né? Eu faço, sim. Como presente, faço a porra toda. Ajudo minha mulher a fazer a ceia, tá? Os caralho, faço. Pede Papai Noel. Eu ia perguntar isso. Cara, eu tô quase lá. Daqui uns 2 anos eu vou estar com a curva perfeita pra isso. Eu tô numa... Só falta a barba. Com a barba natural também, né? Deu um mendigo, tá ligado? Porra, meu problema é que na barba é igual crina de cavalo, é preste pra cima, né? Muito feia. É, mas eu nunca curti. Agora é aquilo. É impossível você ficar imune ao clima do Natal, né? Isso mexe com as pessoas de qualquer forma. Seja na televisão, você vai na rua. Não dá pra fugir disso. Até no Japão, que nem é país cristão, porra, você anda na rua de Tóquio tudo decorado pra Natal, eles nem sabem do que se trata, mas estão festejando. Então não tem como fugir. E hoje eu tô naquela, qualquer coisa me diverte. Tá vendo só, Nexus? Você tem que curtir o Natal, cara. Seu se monstro. Até o inferno curte o Natal, cara, alguma coisa já tem aí. Né? Seu monstro que não gosta de Natal. Papai Noel, filho da puta, rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo. Cara, sabe outra coisa que eu não gosto? Então, cara, que eu não sei se acontecia com vocês, quando vocês eram mais novos e tal, que ao contrário do Nexus, né, eu não sou muito de pegador de menininhas, né, não... Nota-se. Né, pois é. Eu também não, cara, eu sei como é que é. Eu te entendo. Não, você tá pegando de menininhos. Não, mas também não. Tamo junto, amor. E, cara, aí sempre tem aquele tio chato que para a festa de Natal, no meio da festa, te dá um mata-leão, assim, cara, e fala, e faz um cafuné na cabeça e pergunta, e aí, quando é que vai trazer a namorada aqui, cara? Quando é que tu vai trazer? E aí tu fica com aquela cara de bunda, assim, né, tipo, Graças a Deus, tu nunca passei por isso. Ah, tá bom, tá bom, tio, tá bom. Aí se tu trouxer ela, mostra, apresenta ela pra mim que ela vai ver que é homem de verdade, não sei o que. Cara, isso é muito chato no Natal, cara. Não, sabe o que é pior? Rapidinho, né? Eu já passei por isso, dou a resposta pro cara, pro meu tio, pra nunca mais ele fez a brincadeira comigo. Ele perguntou pra mim, ele tinha uma filhinha de 10 anos na época. Eu falei, é que você vai trazer uma mulherzinha aqui pra gente ver? Deixa minha prima fazer 15 anos que eu trago. Ah, meu pai de briga, cara. O inferno causando intriga. Inferno, inferno. Qual é a decoração? Isso aí me lembra uma coisa quando o pessoal, assim, que o pessoal tem mais saidinho, né? E aí, que você é ativo ou passivo, né? Aí você manda aquela também, porra, vão pra cama comigo que você descobre. É mais ou menos por aí, né? Sabe o que eu acho que é pior, cara? É quando você leva a namorada no Natal e você fez alguma merda quando era criança e chega seu tio bêbado e fala: e aí, você faz cocô na calça ainda? E aí, você ainda mija na cama? Sabe, tipo, coisa que você não quer contar pra menina, tá? Mas responde assim: e você, parou de dar bunda? essa é a resposta padrão interno. Cara, outra coisa que eu detesto é parente, cara. Puta. Qualquer um. O Nexus odeia o Natal, odeia a família. Ah, cara. Parente bom é parente longe, cara. Ele mora e uma samambaia que ele. Não, parente bom é parente rico, morto e com você no testamento dele. Credo, que coisa feia, gente. Vocês não estão passando o espírito natalino pras pessoas que estão ouvindo. E referência nerd sobre Natal, o que vocês têm? Não, peraí, deixa eu contar uma história. O Nex falou que eu tenho a parente. Eu não sei aonde eu vi essa história, não sei quem contou também. Mas é o seguinte, esse cara, que vamos fingir que era o Mo, vai. Mo? É hipotético. O Mo, ele tem uma tia. É um exemplo, tá? O Mo tem uma tia que é muito chata, entendeu? E toda vez que eles se encontram em festa, normalmente em casamento, né? Eu não sei, quem foi que contou? Acho que foi o Zenon lá do o Zonon. O Zonon. Acho que ele contou essa história. Ele assim que o. Sempre que tinha um casamento, a tia dele pegava e falava assim, ó, o próximo é você, hein? Aí, beleza, passava o outro casamento, ó, o próximo é você, hein? E o outro casamento, a tia dele falava, olha, o próximo é você. Aí tem uma vez que um parente morreu, eles se encontraram no velório. Aí o Zenon olhou pra tia dele e falou assim, ó, próximo é você, hein? Essa piada é velha. Não sei se é uma piada, cara. Cara, isso é piada, cara. Acabou piada? De estragar. É piada. Porque o jogo acaba nisso até hoje, cara. É que é? Estragou a vida do menino. O menino acreditava que era verdade até hoje. Ah, eu não sabia Joke, que era piada. Joke, outra coisa, Papai Noel também não existe, cara. Como assim, cara? Eu ia mandar esse podcast pra ele ouvir, meu. Ah, não, ele disse assim, eu vou te mandar a foto dele. Não, faz isso não, faz isso não. Nossa, imagina. Ó, o que tá fazendo esse barulho todo, hein? Deve ser um inferno. É sempre um inferno. É, virei eu, né? Faz isso. Tira o microfone do cu, inferno. Bota onde? Atrás de você. Tira e põe, né? Tira e põe. Tira, dá uma cheirada e põe. Já sabe como é que faz, né, puto? Pessoal ensinando, fazendo escola, hein? Sabe tudo. Eu sou gaúcho, né, cara? Tu já nasce sabendo, já. Eu não vou comentar, não, senão o pessoal vai começar a falar que é preconceito. E de repente... Eu já tenho um conceito formado, então... tá, agora é certo, né? Já tem certeza do que é, né? É gay mesmo. Então assim, deixa eu dar uma outra pergunta pra vocês. Vocês disseram que tem gente que não gosta de Natal, né? Aliás, vocês falaram que o Nexus, por exemplo, não gosta de Natal. E o Inferno falou que faz, porque já é uma, já, mesmo que ele não goste, tem a família dele que gosta, né? Sim, sim. Qual foi o pior Natal de vocês? Teve um lance de pior Natal? Teve. Ah, teve um que eu vomitei no colo da minha prima. Porque ela era gatinha. Ela acho que já tinha feito 15 anos? Já. E tu tinha quantos? Ah, eu tinha uns 18. Eu vou meter, opa, no... eu vou meter no colo dela. As leis eram mais frouxas naquela época, né? Um amigo meu que eu trouxe, que eu levei pra festa, se trancou no banheiro, passou mal e desmaiou no box. Tiveram que arrumar a porta do banheiro. Pegou ela, ia ser pior. Não. Pegou ela na minha frente. Ele ficou bêbado. Aí ele foi pro banheiro. Ele abriu o chuveiro pra tomar um banho. Doidão já. Aí ele desmaiou no chuveiro. E o pessoal teve que arrombar a porta pra tirar ele do banheiro. Eu caí no chão do salão, bêbado. Eu acordei pelado no dia seguinte na casa da minha avó. Pelado, pelo menos sabe por que acordou pelado. E a minha avó ficou de 8 da manhã até meio-dia me dando sermão pra eu ser um rapaz de beira, não mais fazer aquilo. Acordou com, cara, uma coisa na... muito triste, cara. Acordou com uma dor na bunda, né? O que eu fiz ontem? Eu tava toda em família. sem roupa e com o joelho todo ralado, né? Igual aquela tia do baixo, meu, o charada chegou, né? Salvou numa horta, plantei nela uma mandioca. E você, ô Cris, qual foi o seu pior Natal? Velho, meu pior Natal foi traumático, cara. O que que acontece? Eu trabalho de turno, né? De escala, né? Aí eu tava num plantão de 24 horas e ia trabalhar no dia 25. E tava lá no meu de Natal, dia 24, cara, tranquilo, jogando meu Play 3. De repente, minha mãe chega da rua, aí, junto com ela, chega um velho, caindo aos pedaços, porque minha mãe é viúva, né? Aí ela aparece com um velho caindo aos pedaços, aí ele senta no sofá, aperta minha mão, tudo bem, né? Tudo bem. Eu sou namorado da sua mãe, eu, como é que é? E, cara, a minha mão, ela ficou fedendo cigarro no dia seguinte inteiro. O filho da puta ainda fumava, tomando que nem uma chaminé, era, sei lá. Aí aquilo ali eu falei, meu Deus, que maravilha, eu tô de serviço amanhã 24 horas, não posso fazer nada hoje pra poder não me foder amanhã. E a minha mãe, que ele chega com um velho. Ele ainda era bêbado, eu descobri que ele era viciado em álcool e jogo. Ele jogava, valendo tudo que ele ganhava, era pra um jogo, entendeu? Aí eu falei, caralho, maluco. É foda, foi o Natal mais traumático da minha vida. Ainda bem que ele meteu um chifre nela e ela largou ele, graças a Deus. Mas ele era namorado de sua mãe mesmo? Era assim. Ela foi assim. Susto. Eu falei, então tá, né? Pô, que aí triste, pensei, mesmo. Não, aí eu pensei assim, caralho, eu pego um homem melhor que a minha mãe. Levar minha mãe na balada e passar pra ela as dicas, que tá foda. Tadinha da véia. É foda. Tadinha da véia. Próximo, por favor, que eu tô aqui chorando. Vou perguntar isso pro Nexus. Ô Nexus, Natal pra designer é diferente? Tem uma. Porque tem lance, né, cara? Tem mais vida, né? Tem mais vida, né? Tem a... Tem mais brilho, mas, né? Tem mais renas, o saco do Papai Noel maior. O Rudolf é mais bonitinho. Não pode, né? O peru de Natal, ele é todo desenhado, assim, e tal. Eu não como carne, cara, então... Ah, é verdade. Tu não come carne? Não come carne, viado. Nada de carne? Viado. É sério mesmo? É sério. Eu não como não, só chupa. Filha da puta. Bom, pessoal, aí, valeu, foi legal o podcast. Valeu, depois dessa, oh, cara. Papai Noel, filho da puta, de jeitos miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Até quando era bem criança, assim, era divertido, tipo, ganhava presente bom, né? E aí, cara, só que tinha aquele negócio de passar Natal em família, cara. E aí você, é igual falar, sempre tem um tio bêbado que faz passar vergonha, entendeu? E cara, esse meu tio bêbado estragar pro Natal. Que é errado, né? O tiozinho que me pegado, né? Sempre tem, sempre tem, sempre tem. E o que acontecia? A porra da minha tia ficava, ah, essa parte de comer meia-noite. Caralho, que porra é essa, cara? Tô morrendo de fome, tá a mesma lá com a ceia. Você vai pegar? Não, não. A meia-noite. Você não almoçou e nem tomou café, só esperando a ceia, né? Tô esperando, cara. Aí no Rio, o pessoal tem mania de, não sei se em outro lugar tem mania, fazer rabanada. Vocês conhecem? Aham. Uhum. Conheço, mas. Já comeu muita rabanada, né? Rabanada, não é rabada, não. Ah, não, acho que eles falam rabada. Ah, sei lá. É, você não come rabada, não, você só dá rabada. Ah. Opa, tô aqui também. Então tá concorrência, Batman. Então, pô, você criança lá, dando, olhando assim e tal. E, cara, a filha da puta não deixava comer nem a pau, velho. Criança dorme, pô, cheio de sono, comendo de raiva depois da meia-noite. Então, eu não, cara, eu não gosto muito de Natal, então, se for. Poxa, eu sempre na minha casa, cara. O meu irmão, sempre ele, né, filho da puta. Ele... O réu? É, o réu. Ele chegou, ele tava com a gente, né, ele era militar, tava ia passar o Natal com a gente. Ele trabalhava no quartel fora do Rio. Aí ele veio passar com o Natal com a gente, tal, com a mulher, eu trouxe a namoradinha dele. Aí ele foi pra praia, no dia, na véspera do Natal. Aí chegou de noite, já meio mamado, né, meio cansado, sol. Aí ele deu a ceia toda posta, né, meu padrasto, ele queria que a gente só comesse meia-noite. Tinha que comer meia-noite, podia passar fome, aquela porra daquela ceia maravilhosa lá, mas só podia comer meia-noite. Só que o meu padrasto não tava, ele foi desejar Feliz Natal pro vizinho. Aí no meu irmão. Meu irmão não pensou das vezes, atacou lá. Passou a mala. Opa, opa, revelações de fundo aí. Esse momento, comeu. Dona Raquel. Passou a mão, arrancou a coxa do peru e comeu. Aí o padrasto chegou, olhou a porra do peru aleijado. O velho sentou e começou a chorar. Estragou o Natal. Vocês não me respeitam, vocês não respeitam o espírito do Natal. Eu tentei consolar, mas é só uma coxa de peru, cara. Puta que pariu. Você é um merda, não entendi nada. Pegou um copo d'água e foi se deitar, né? Foi de... Aí depois disso, tá apaixonado, cara, apaixonado. Eu tive que lá consolar o velho. Eu falei, caralho, que... Pô, tinha que botar uma muleta no peru, então. Gente, que bizarro. Não tem como gostar de Natal, cara, não tem como. Ai, caramba. Ai, eu tô me divertindo demais nesse cast. Ganho pouco, mas me divirto, né? É. A gente nem falou da referência de nerd, né? Tem outra coisa sobre o Natal lá no mundo nerd. Porra, tem outra coisa melhor pra falar? Vamos falar disso, não. Foi? Tem coisa melhor pra falar? Vamos mexer com isso, não. Falar da família, falar mal de parente é foda. Muito não, bom. Velho, mas é muito bom. É bom, é bom. Porra, total, apoio totalmente. Cara, referência nerd de filme, assim, de Natal, só lembro esquecido de mim, cara. Eu queria até chegar nisso, assim. Todo Natal sempre passa as mesmas coisas, né? Tem sempre os mesmos filmes pra passar, sempre o mesmo Roberto Carlos na Globo. O que mais tem de clichê no todo Natal? Eu acho especial do especial da Xuxa, especial da Xuxa. Eu não assisto TV, cara, então. Esse ano nem tem Roberto Carlos, cara. Não tem? Acho que não vai ter especial de Natal esse ano, não. Ah, eu sei porque, eu acho que deu aquela perna mecânica dele pra contar um peru do. O peru é do Vitinho? Cara, quer ver uma coisa legal que me lembra Natal? Ó, até rimou, viu? Aham, Cláudia, senta lá. É, todo Natal eu assistia. Quando era criança, eu assistia Asterix e Obelix com minha mãe. Passava todo Natal. O primeiro aquele? O primeiro aquele, meu Deus. Tá falando do filme ou do desenho? O desenho, desenho. Tá. Eu era criança, porra. Ah, vou saber, cara. Faz tempo que você era criança, faz muito tempo. Faz tempo. Quem é o mais novo aqui é o Sorge só, pô. Não, é o Mou. É o Mou. O Sorge é velho também. Ele falou só o mais velho, tá ligado? Quantos aninhos, Mou? Não vai pro ar esse aí, né, Joker? Não bota no ar esse aí. Não, claro que não. Ah, ele vai botar, eu não vou falar. Ele vai botar no ar. Não, tem problema, eu falo. Não pode falar a idade, não tem problema. 19 anos. Fala. Já aguenta, já aguenta. É uma bicha mesmo, né? Ai, caralho. É pedofilia, é... 19 não é bom, pô. 19 não, pô. All right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. That's the jingle bell rock. Out of all the reindeers, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Randolph ain't too far. Cara, tem um filme de Natal que sempre passa, que é o melhor filme de todos, todos, todos. Puta, Cookie Down! Que é um herói de brinquedo, cara. Aquele filme é muito foda. Cara, é muito bom, é muito bom. Ah, eu não acho não, cara. Pra mim, o melhor filme de Natal é aquele do Max Scrooge, né? Dos Espíritos Natalinos. Aquele filme é muito foda. Eu adoro aquele filme. É, do Max Scrooge, aquele que até teve uma versão da Disney. Que, o... que é uma animação, não é? Tem vários. Tem uma animação e tem uma animação que é feita com, pelo o Jim Carrey. Isso, que é o último. É esse é mais recente. Tem um isso. Clássico da Disney, que acho é o Patinhas. Acho que eu sei qual é. E tem um filme clássico da década de 60, que é disso que eu tô falando. Esse aí é muito bom, esse filme. É O Espírito do Natal. Duas ou três crianças também, não é? Qual? Esse daí. Tem o... Esse do Jim Carrey, que era com duas ou três crianças também, não é? Sim, sim, é. Não, mas peraí. O que o... Esse que o Inferno falou, que é recente, é uma animação. É uma animação. É com... Como é que é? É com... Expresso Polar. Não, não é expresso. Não, esse aí é com o Tom Hanks. O que o Inferno tá falando é. Isso, é animação, só que é com os espíritos de Natal, né? Eu não sei exatamente, mas ele tem que encontrar os espíritos passam lá, não sei o quê. Esse que o. Quem falou das crianças? O Mo, não foi? Fui eu. É, então, esse aí é um outro filme que o Jim Carrey tá bem velhão, assim, tá com uma. Isso é muito bom. É, eu não lembro o nome do filme agora, mas é bem bacana. E aquele filme, o Joker, desculpa interromper, como eu sou convidado, eu tenho preferência. Não tem, mas pode falar. o Grinch também é com o Jim Carrey. O Grinch, cara, o Grinch é muito bom, cara. Eu ia falar do Grinch agora, eu lembrei dele. Eu ia falar do Grinch. É muito, esse filme é muito legal, né? Muito cara? Legal, cara. É um dos que eu mais gosto, que eu dou risada pra caramba. Sim, óbvio que ele gosta. E o Dex e a versão verde do Dex do Inferno. Sim, eu tipo, odeio o Natal, é óbvio que ele vai gostar do filme. Claro. Mas eu gosto daquele Férias Frustradas, cara, de Natal. Ele nem cortou a gente, né? Claro, idiota. Agora deixa eu falar. Quanta agressividade, filho. É Natal. Cara, esse Natal acho que vai ser bom porque finalmente vou ter dinheiro, né, cara? Então. Não necessita dos amigos. Tu tá rica! Os programas estão rendendo, Nexus. O quê? Os programas estão rendendo? Então, eu tô fazendo um dinheirinho aí, tô ficando meio ardido, mas. tá gastando mó grana com hipoglós, né? Ele e o Joker vão abrir uma firma de faxina. É, tô passando hipoglós no saco. Não baixe o nível, meu amigo. Não baixe o nível. O saco fala, de Natal, cara. É um podcast de Natal, cara. Fala, Kiki. É um podcast de Natal, cara. Tem criança escutando, pô. O Riei tá escutando. O Riei e o Flash. O René. Não, o René não gosta da gente. O René diz que a gente é a cópia mal feita do MDM. E é verdade, né? Mas não precisava falar na nossa cara, né? Falar pra ele que tinha que nem bacon. A única diferença entre nós e o MDM é que... A gente não é famoso. Parece, é que a gente não... É, também. E que a gente não entende nada dos temas que a gente escolhe, né? Eles entendem, né? É, como... Eles quase não entendem, imagina a gente. E, bom, voltando ao tema. O Nexus ia falar aí do Férias Frustradas. Fala aí, Nexus. O quê? Eu queria falar do Férias Frustradas. Não, eu morro de rir, cara, porque tem a parte lá que o gato pega fogo e vai pra cima da árvore e bota fogo na árvore inteira, cara. E, cara, Chuck Chase eu gosto pra caramba. Cara, então, Férias Frustradas tem quantos filmes, cara? Tem uns 3 filmes, não foi? Férias Frustradas? É. Cara, tem uns 5, cara, porque tem bastante. O que eu mais lembro é aquele que eles vão pra Las Vegas, acho. Sim. Que eles entram num parque, não é? Que é muito eles, bom, chegam cara. Num parque e tá fechado o parque. É, o do parque é o primeiro. O do parque é o primeiro. É o primeiro, né? Primeiro. É. Tem pra lá encontrar os parentes lá, moram na roça. Tudo. Eles fazem churrasco na pedra, né? Eu sei, eu gosto, mas como eu não assisto TV mais, então geralmente é difícil assistir essas coisas. Tem um filme de Natal que eu gosto também, que é do Will Ferrell fazendo um duende. Totalmente retardado. Muito legal esse filme também. Bem divertido. É, esqueci o nome, eu nunca lembro de nome. Mas é o Will Ferrell, ele fazendo um duende. Que ele, não lembro agora porque ele sai do Polo Norte e vai parar na casa de um americano. E ele é totalmente retardado. Acho que eu tô ligado com esse filme. É, ele se veste com roupa verde ridícula. Ele é grande pra caramba, né? Ele se veste com aquela roupinha de duende, cara, muito patético. Engraçado pra caralho esse filme. Você é um daqueles atores amigos do Ben Stiller, né? Que sempre tem nos filmes dele, não é? Não, o Will Ferrell é do Saturday Night Live, né? Daquela cara do Saturday Night Live. Ele que fez o Magistrado da Ficção. Bom também. Ah, você tá falando do Will Ferrell. Will Ferrell. Ferrell, essa porra aí. Você tá falando inglês nórdico aí, tá nada, né, cara? Só porque você curtiu lá do Change. Pô, eu tô escutando só um Ferrell, eu falei, caralho, quem que é esse cara? Entendi, Will Hell, eu vou saber quem é esse. Will Hell. Quem é Will Hell, cara? Ele é inglês nórdico. Tira o microfone da bunda. Vou botar na sua. Rapinho. Bota na minha, eu sou mais saído. Assim, ó, qual som é a rua fora. Ele dormiu. Não, eu tô procurando aqui na internet. Tá procurando putaria na internet pra mandar pra gente. Quero ver pornô de Natal. Que pornô de Natal que eu assisto todo Natal. Não, cara, eu tô procurando aqui no episódio. Baile Brasileirinhas Natal, né? É, vai passar Sasha Grey Natal. Christmas, Xmas assim, tá ligado? Christmas assim. Eu tô procurando aqui um episódio do South Park que tem o cocô de Natal, velho. É muito foda. Cara, hein? South Park, cara. Eu achei o episódio que assisti aqui. We've all heard of Rudolph and his shiny nose. And we all know Frosty, who's made out of snow. But all of those stories seem kind of gay. 'Cause we all know who brightens up our holiday. Mr. Hank in the Christmas Pooh, he loves me, I like you. Mandei o link pra vocês. Quem precisa de sonoplastia quando se tem humor no podcast, né? Fica edição, né? Economia não tem edição. É só botar uma música de fundo, tá ligado? Fica igual ao original. É, aí acabou. Eu já baixei um monte já pra colocar no podcast. E de quadrinhos, o que vocês sacam de referência natalina nos quadrinhos? Eu conheço o clássico, que é o Lobo vs Papai Noel. Eu li isso, muito legal. É muito foda. Eu não lembro de mais nada, assim, de quadrinhos de Natal, cara. Bicho, é fantástico. Conta um pouco da história aí, Inferno. Dessa... O coelhinho da... Eu vou falar as porras, me deixa. Ah, desculpa. Ah, eu lembrei, tá, fala. O Coelhinho da Páscoa mandou o lobo assassinar Papai Noel. É. Foi muito foda. Não, o lobo é legal que é totalmente escrachado, né, cara? Não tem... Cara, sabe o que eu lembro de Natal? Do Homem-Aranha, que ele é... Cara, ele é mandado embora do apartamento dele no Natal. Se eu não me lembro bem, que em dezembro é que faz ainda. Credo. Então deve ser muito bom. É engraçado, mas ele é despejado no Natal e tal, mas... Ah, cara, eu gostava muito do McFarlane, depois que eu achei... Eu não tinha consciência das coisas. Eu gostava do McFarlane também, antes de existir o Spawn. Sim, né, porque o Homem-Aranha, eles é o Wolverine, tem até o Wolverine versus o Endigo também, tá, é muito bom. Eu nunca preocupei com o dele, não. Então, no Natal... Que mais tem alguma referência de Natal aí? Tem o Natal do Justiceiro, né? É verdade, só o Natal do Justiceiro. Eu nunca verdade. Li isso, cara, é legal, cara? É legal. Mas é uma história... Fala um pouco da história, hein? Ah, bicho, a história não lembro direito, não. Mentira, ele nem leu, ele viu a capa. Ele viu a capa no site da Panini. Fiz jaleco de paninha, eu vou sair dessa porra. E, bom, a única coisa que eu tô vendo na minha cabeça que eu lembro de Natal, ou um episódio de Natal, é o episódio do Chaves de Natal, né? Que eles vão pra casa do seu barriga. Sim, o clássico episódio que eles vão pra casa do seu barriga. Cara, verdade. É a única vez que aparece a casa do seu barriga. Como é que é? É a única vez que aparece a casa do seu barriga. É a única vez que aparece. Exatamente. E o. Só reformando a vila, né, cara? É, isso aí. Eles. A vila toda suja, assim. Nossa, horrorosa. Aí o Chaves lembra muito. Como é que. O Charles Bronson, né? O Charles Bronson, ele acaba com o quarteirão inteiro, né? O Chaves acaba com a casa do seu barriga. As portas tudo de. Porra, de isopor. Ele sempre quer. De isopor? Portas. Eu tava vendo aqui, tem vários especiais de Ceia de Natal. Tem um monte. Eu só lembro de um. E você não lembra de um? Não, porque eu não sabia, eu só conhecia um. Tem um de 93, tem um de 2005, tem um de 2006, tem um de 2008. Pessoal, o Ferro. Oi. Vocês viram os links do YouTube que eu mandei pra vocês aí? Eu vi o Natal Paramilitar, esse eu conhecia. Muito bom. Você já conheceu já? O Natal Paramilitar já conhecia. Mas em vídeo, né? Porque é HQ, não é isso, né? Quem mostrou isso, cara, foi um maluco que apresentava EDM, o cara era muito, sacava muito os quadrinhos, Cara, eu já vi isso, cara, é muito foda. Muito foda. Cara, parece muito legal, cara. Eu não conhecia. Tá legendado também. Não, não, viu? Vai ser bom esse aqui, hein? Qual? O último? É o último, o último. O Link ou o 2-3? Um antes. Sabe quem que ele me lembra aqui, cara? Qual que é o nome daquele ator que fez o lutador? É... Michael Turk? Não, Michael. Não. Kuto. Não, porra. É. Tá, eu sei quem tá falando. Porra! Porra! Tempo para o Nexus! Como é que acha primeiro? Mickey Hunk. Michael, Mickey, ah, é igual, Michael, Mickey. É Mickey Hurk. É Mickey Hurk, não é? É Mickey Hurk. O chicote do Homem de Ferro. É, o chicote. É, só não vou falar o que eu ganho, que eu não quero, viu? Mas o Natal. O que você mais gosta de comer no Natal? Cara, o que tiver eu pego, mano. O que tiver em cima da mesa eu pego, mano. Eu gosto de ter minha mulher depois da ceia. Faz e mal. E você, Creed, você gosta de comer o que na ceia? É melhor não falar. Tem alguém preocupado com a reputação. Isso é uma pergunta capriciosa e eu vou me recusar a respondê-la. Então fica segundo o advogado. Só lembrando que a gente tá falando de comida, tá? Alimento. Alimenta aí, ó. Eu falei o que você gosta de comer, não quem gosta. Não falou de comer, falou de comer, cara. Ah, cara, sei lá, eu gosto muito de pernil assado. Pernil assado é legal. Qualquer coisa que o cara vai falar, tu vai falar sacanagem. Você acha que ia falar rabada e peru, né? Linguiça. Você achou que ia falar rabada e peru, né? Vocês deixaram a rabada de come linguiça. Amor, você come linguiça no Natal, que Natal estranho. Você não, cara, ele é puxo, cara. O agulho deles lá é carne, velho. O negócio deles é linguiça, entendeu? É o negócio mas pior que é verdade mesmo, cara. Assim, não da parte da linguiça. Tu gosta de uma morcila bem roxa, bem grossa, né? Então o Natal é só linguiça dentro, então, amor. Natal aqui, não sei se todo mundo é assim aqui no sul, né, cara? Mas aqui na minha família, o Natal, normalmente, assim, é só churrasco, cara. A gente não tem, assim, costume de fazer uma ceia com peru, com aquelas carnes frias e o caralho a quatro. A gente faz churrasco e... Ah, o caralho tem. O peru não vai no forno, né? Vai na grelha. É, mas tá assado do mesmo jeito. Vai no grelho, né? Tá bom. É grelho ou na grelha? A gente fala grelha aqui. Pois é. Ah, não é um pote de churrasco. É... Alguém quer falar alguma coisa? Enxuta gastronomia, né? Enxuta gastronomia. Pois não. Cada um aqui é de um lugar do Brasil ou todo mundo do Rio? Como é que é? Nada. Eu sou de São Paulo. Tá prestando bastante atenção. Acabei de falar que eu sou do Rio Grande do Sul, porra. Não, todo mundo, mano. Caralho. Ele tá falando de Brasil, né? Só tem ele no podcast, né? Eu sou gordo, é que eu sou mais gordo. Eu sou todo mundo, entendeu? É que ele falou Brasil, o Rio Grande do Sul não entra. Aí, ó, o inferno sacou, ó. Isso aí mesmo. É a Argentina outra história. Demônio, porque é o seguinte, lá no sul é churrasco comum no Natal, não é isso? Aqui em Minas é mais pernil, carne de porco, aqui é a tradição mais comer isso que é comendo peru, frango, chefe, essas coisas, entendeu? Aliás, não só no Natal, né, cara? Aqui churrasco é toda semana. Ô, desgraça, o Cris é de onde? Sou de Minas, sou de Monas Gerais. Monas. Monas Gerais. Onde de Minas? Como é que tem viado aqui, cara? Porra. BH? BH, meu Deus, você chuta uma pedra saindo, igual barato. Não, tô falando, você mora em BH? Não, é interior de Minas. É por isso que o porco gosta da aliagem, né? Então. Dá processo, hein, cara? Eu morei no sul de Minas, cara. Quem morou? Eu. Ah, Nexus. Deixa eu contar um negócio aqui. O Nexus é um nômade, ele saiu do Rio de Janeiro, mora em São Paulo, morou em Minas. Pergunta pra ele, por que que ele muda tanto, cara? Pergunta pra ele. Por que que você muda tanto, Nexus? Porque toda vez que eu termino um relacionamento, eu mudo de cidade. É a rotina dele, ele compra o Togloss, passa na bunda e fecha as balas. Vou te mandar um vídeo aqui então que eu acho que tem a ver com você. Pera aí. Meu vai Deus. Continuar o podcast. Não clique nesse vídeo. A música tá dentro do Nexus. Não, pode clicar, pode clicar. Então, fim de semana eu vou pro sul de Minas de novo, cara. Vou lá pro Alfenas. Pra Valfenda. Alfenas. Ai, ai. Ah, piada velha. Piada enviada por Carlos Alberto. Tá vendo só? Eu não sou um. Pega muita mulher lá. Oi? Minas tem muita mulher bonita, cara. Cara, tem mulher pra caramba. E Alfenas é cidade universitária, né, cara? É só o Nexus sair com a camisa dele da Druna que ele vai sair pegando geral. Não, cara, aqui em Minas, quando você chegar com um sotaque de fora diferente, que o pessoal já regala o olho. Opa! É verdade. É. Qual deles? Qualquer sotaque, cara. Não, qual olho? Até do sul? Até do sul, pô. Pô, o sul é piada nacional, né, velho? Mas arregala qual olho? Aí depende da conversa, né, pô? Depende do papo. Se for um gaúcho, né, o olho da goiaba. Essa piada do vô dele ensinou pra ele hoje. Quem chamou esse cara, hein? Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Eu sou host. Ah, eu sou host. Um host significa, hein? Tô cagando pra vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Cuidado pra não cagar pra dentro aí, meu. Eu achei a musiquinha do Nexus quando ele toma o pé na bunda. Por que eu tenho que tomar pé na bunda, cara? Você não pode dar o pé na bunda. Aí, Nexus, esse bicho tem a ver contigo, é muito antigo. Dá uma olhada nele. Caralho, é umas cancelas do Satanás, né? Puta que pariu. Como essas frases que você falou aí agora, pô, que é cagar pra dentro, empurrar a janta, velho, isso é muito foda, cara. Meu Deus. Isso é o podcast da galera. Esse foi o podcast de Natal. Imagina de carnaval, como é que vai ser? Creio. Ah, a putaria vai rolar solta. Mano, o carnaval foi uma bosta, viu? Vai ter 2 horas de podcast só falando merda, né? Como se a gente não falasse nos outros. Mas enfim, cara, vamos terminar essa merda aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer ainda suas contribuições? Olha, eu falo configurações finais, considerações finais. Olha, o meu eu quero um computador novo, ele tem que estar com Windows 7. Eu queria um Mac. Minha configuração é 1980, tá? Eu 1080p. Quero um i7, pode ser um i7. 1880, eu quero configuração, não o seu CEP. 1980 por 1080, idiota, não escutou o resto. Não, deu travou. Ah, tá bom, que resolução de tela, cara. Isso aí é a configuração, né, cara? Ele fala umas coisas que só ele entende, né? Todo mundo tá entendendo. Ah, o que você quer configurar? Ah, 1880 por 1880. O pior é quando ele fala é que ele entende. Isso que ele entende. Em pixel ou em centímetro? A configuração. Ele não entende, daqui a que a gente entenda o que ele não entendeu. Tá, desculpa, pessoal. Configuração do MOU é aquela gente. Que coloca vários acessórios. Cara, ele vai usar isso o podcast inteiro, essa merda, esse som. Ô, João, que posso dar minhas configurações finais? Configurações finais. É. Faça suas configurações finais, cara. Dá, pra queria, ficar. Queria convidar aos amigos do Baile dos Enxutos a comparecer ao Área 171. Opa. Dia 22 de dezembro vai ter um post que vai abalar a estrutura da blogosfera. Um post com mais de 60 peitinhos natalinos feitos por mim. Uhul! Hipnose brutal, foda. Olha, vai passar hipnose brutal, hein? Uma hipnose brutal que deu certo, né? É, vou ensinar a vocês como é que faz isso, né? Porque tá foda, viu? Quer ser nosso diretor de marketing? Fica à vontade. Eu não, eu já tô num blog decadente, vou ter que participar de outro. Ó, ensina o mal a pegar a mulher que já tá no mundo. Ah, não, dá pra Rosinha, que a Rosinha tá desesperada. Beijo, Rosinha. Puta! Ah, vai atiçar ela, cara. Vai caralho, vai ser muito foda quando a gente falar. Quando sair o podcast com o Creed, ela vai ficar louca, maluco. Ah, e o pior, e o pior. No final. E o pior. É, Rosinha, você foi vetado, tá? Eu ia chamar, mas você foi vetado. Não vou dizer por quem, tá? É. Mas eu uso maquiagem de palhaço. Inferno, isso é sério mesmo? Eu tenho um recado pra passar pra Rosinha, posso? Fala. Ai, fica à vontade. Chupa, Rosinha. Uma teta bem cabeluda, seu travesti. Foi o melhor episódio de Natal da história, né? Christmas leaves, he must leave too. Wash him down, but he's never gone. His smell and his spirit linger gone. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing. Jingle bells ring. Ah, configurações finais? Sei lá. Feliz festas. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah pra vocês. Eu queria fazer uma consideração final, posso? Senão eu vou esquecer, cara. Eu tô ficando velho, minha memória tá foda. Porra. Cara, para de ficar guardando presente pra dar no Natal, meu. Você não sabe nem se vai estar vivo no Natal. Compra essa porra da logo. Concordo. Eu concordo. Acho que deu nexus. Não, eu deixa falar isso, você pode dar mal, então fica lá. Dá logo essa porra, pô. É, libera essa bicharia, isso aí. Meu, é. Pega esse áudio, cara, e muda. Tira presente. Filha da puta, né? Live pra sempre, cara. Vai ficar muito legal. Porra. Cara, para de ficar guardando pra dar no Natal. Você não sabe nem se vai estar vivo no Natal. Compra essa porra da logo. Ah, cara, eu tô muito fodido nesse podcast agora, cara. Puta que pariu. Agora? Ah. Só porque eu tô participando, né? Ah, foda-se, vai logo. Tá, ô Inferno, suas configurações finais. Cara, o que eu posso dizer? Essa época que a gente faz aquela... aquele balanço de ano, né? Aquelas coisas, aquelas putarias que ali atrás do caralho. O que eu posso dizer? Porra, foi legal. Foi legal, legal participar do BDE. Legal participar do podcast. Legal conhecer essa galera toda. Espero aí que todo mundo tenha um feliz Natal. Com bastante peru. Um próspero ano novo. E o Joker com bastante rabada. Vou comer muita rabada. E que a minha mulher falando rabada. Não, é que o cara gosta de rabada no Natal. É a rabada natalina dele. E é aquilo. Estamos aí. Feliz Natal todo mundo. Essas foram as palavras do Inferno. E o Mou, você já deu suas configurações finais? Ah, queria então, já que tá aí no fim do ano, né, esse clima bonito, queria agradecer aí todo mundo que tem participado diretamente e indiretamente do Bairro dos Enxutos aí, o pessoal que tem comentado, o pessoal que tem visitado, agradecer ao Creed por ter participado aqui, mesmo que ele tenha se convidado. Não, cara, foi um prazer. Como é que é? Não, zoeira. Agradecer aí todo mundo, obrigado mesmo, e ano que vem essa merda... Pretendemos continuar. E eu quero um 3DS de Natal. Se alguém quiser me dar, eu tô aceitando, tá? Obrigado. Vai na casa do Chris que ele joga com você. Não, eu quero um de Natal. Eu quero que alguém me dê um de Natal. Você vai ter que sentar no colo dele. Não, eu quero que alguém me dê um de Natal sem que eu precise fazer nada em troca. Ah, querendo muito. Mas então, cara, você não quer um Nintendo 3DS? Vai na casa do Crit que ele dá pra você. Ah, droga. Não é bem assim não, hein? Acho que isso aqui é bagunça. Tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Travesti é bagunça. É, alguém vai tentar as suas configurações finais? João, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Inferno, o que, que você vai dar de presente pro seu filhinho? Ó, Imaginext de Estação Lunar. É, pra mais velha, e minha mulher está quebrando a cabeça, que ela está entrando naquela fase de pré-adolescência, não quer brinquedo, mas também não quer roupa. Aí, porra, tá foda. Tô pensando em botar o dinheiro na mão dela, foda-se, vai pra loja quando você quiser. Dá a coleção de Blu-ray do Crepúsculo. Quer a tua vida, hein? É muito amigo, né? Eu fiquei até fundo agora de emoção. Dá a coleção pra ela e manda ela, minha filha, vai embora. Se ela aceitar. Ela é do rock. Joguei pra ela e joga. É ruim, ela não gosta não, ela é do rock. Aê. É, então vocês não degenera. Rock tipo que Restart? Não, rock só tem um, rock. Não vem querer abacalhar com rock, não. Mas é tipo rock novo, assim, ou rock de baia? Glória. Ela gosta das antigas, ela gosta das antigas. Porra, sempre vê essa glória, né, cara? eu tô parado pelos caras de glória. O Mo é fã dos caras. O Mo é fã. Eu sou. Isso aí, Fernando, coloca pra escutar um Rammstein, pra escutar uma coisa boa, hein? Rammstein? Fala errado aí, ó. Vou falar mal de Rammstein, vai tomar no cu, hein? Rammstein é maneiro, é alemão. Sim. O quê? Alemão, não. Muito bom. É alemão, porra. Eu não sei o que é isso, eu só conheço Lady Gaga. Lady Gaga é Madonna. E Rana. Mas é uma bichona. Pessoal, obrigado aí por ter convidado, tá? Por terem insistido bastante pra eu participar. Opa, Rosinha. Então, Não perde a oportunidade. Feliz Natal pra todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Beleza, muito feliz. É isso aí, acabou. É isso aí, estamos acabando o podcast de hoje. Agradecer de novo ao Creed, que apareceu aí para trocar uma ideia com a gente. Agradecer de novo o Nexus, que está tomando o lugar do Sorg. É uma pena, né, que ele partiu dessa para uma outra. Aí, Joker. Tu viu a reportagem daquele cachorro que foi enterrado vivo, que foi resgatado? Puta, eu vi! É ele! Já pode colocar no jornal lá do Instituto, hein? Puta! Sensacional, pode crer, cara, colocar na... Já que ele já tá semana que vem, acho que ele tá aí. Os enxutos lá. Então ele tá se recuperando, né? Ah. Encontrou Jesus, tá vendendo Bíblia. Sorg, força, meu amigo, a gente tá com você. É. Muito força. Trabalho com uma capa, tirar areia do rabo. Na peruca. Não, cara, mas que ele se foda. Não paga minhas contas, não é o meu culto, então vai a merda. A merda, puta. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Ele não gosta de escutar a voz dele. Não gosto, velho. Não gosto. Fala mongolado. Minha voz é meio assim, meio grossa. Não gosto de escutar, né, meu? O negócio é comer cu e buceta. Negócio é comer cu e buceta. Que isso, gente? Mano, me respeita, caralho. Ah, o Cris tá aí, não pode falar putaria de mulher, cara. Aqui, aproveitando a deixa, vocês estão com o espírito de Natal penetrado em vocês? Né? Ui, que delícia. Tu viu a mandagem? Olha só, a montagem que o... Mandagem. Que o Witch King mandou lá, cara, que é mais porco que aquilo. Bandagem? Bandagem. Mandagem. É. Mandagem. Se eu faço uma coisa dessas, o pessoal do área me demite, pô. Eu já tô, eu já sou cotista, já tô... Cotista. Na vaga de cotas lá. Mas mais cara, viado... Eu conheço muito sapatão e viado médico, cara, muito. Cara, mas mais viado do que tem na minha área, impossível. Pergunta o que ele faz, Creed. O que você faz? Sou designer. Isso é uma bichona. Epa, bicha da alfileia. Eu sou quase um Hans Donner. Sem a globeleza. Esse podcast vai ser o podcast mais gay que a gente já fez, cara. Mais escondido que você já viu. Cara, Mais gay do que falar blogosfera, não sei. Ah, eu sou da blogosfera. É, você é tu que diz. Jacaré Banguela. Ah, pior, o que é pior? Blogosfera ou podosfera? Ou ser design? Ou discutir se prefere o de borracha ou de metal, que nem do isso. Podcast. É. Essa foi foda, cara. Essa foi foda. O Dario Nexus foi juntinhos lá pra festa do WoW, né? Do World of Warcraft. Aí não conseguiram entrar e foram fazer um pit stop depois. O ciúme é foda, né, cara? Claro, cheguei primeiro. Diogo, quanto você tem de altura, Diogo? Quanto tem de altura? Altura, peso. Busto. Idade. Quanto você tem de quadril aí? Tá perguntando por quê? Você tá querendo saber o tamanho do meu avental pra poder salvar sua casa. Vamos começar, porra. Daqui a pouco o cara vai embora. É, pô, pelo amor de Deus. Esse é um podcast com o convidado Creed sem ele, tá ligado? É. E o. Coração. Não, opa, parou? Peraí, rapidinho. Eu tirei o plugue errado, eu tirei o microfone e tirei o plugue do headset. Olha o merda do inferno dando esporro nele. Vai pro final do podcast. Ó, viu? Olha. A dona Raquel tá brava. Inferno, tu é um merda. Falei, vagabundo. Você é substituível, viu, Inferno? Ela deve estar chamando o Inferno pro filho. Pra hora, é hora do Terra, gente. Tá na hora. Ela até lavou a mão. Tô sabendo de coco, Inferno? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun.